heard about you. You heard about me. Yeah. Why? Cause I had some issues. Why? Back at you. Bad girl. Is it bad? I never made love, no, I never did. But I shouldn't have had it disappear. Bad girl, wow. I pour it to you. Can't promise that I'll be good to you. Cause I had some issues. Wow. I won't commit, not having it. But at least I can admit that I'd be bad, no, too. For lying to James. Yeah, I'd be good in bed. Too, yeah, hold up. Bad girls ain't no good, and the good girls ain't no fun. Look, and the bad girls want a real nigga. Yeah, cause real niggas just want. So it seems that we caught up in the wrong thing. Got a thing for a queen who know when to leave. You got a thing for a king, but you want a king. Seems like the ones who wrong never got a ring, and I can see that you're bad. Yeah, in a literal sense, I mean a physical sense, I mean a ups. Wait, baby, give me a second. I need a minute to bend. I'm only telling you that I heard you. And I'm telling you, I can believe that. Not the type of fella that y'all be getting jealous. But we talking about game while they got the lead pass. We at that bed, floor, couch, hold up. Loud, pack, boy, roll up. You know what? What's up? What's up? Forget it, cause all the bad girls always unapologetic. Is it bad that wow. I never made love? No, I never did. But I should know how to fuck up being. Bad girl, I prove it to you. Can't promise that. Cause I had some issues. I won't commit, not having it. But at least I can admit that I'd be bad, no, to you. Yeah, I'd be good, hold up. But yeah. I'd be bad to look. You. She hurt feelings, she ain't wrong. She work hard, she play harder. Got a smart mouth, like a speed fly. She don't catch feelings, she too busy catching G5. She no saint, except Saint Laurent. Gon' blaze out, take the wheel, y'all. And Rihanna got these women in they Rivers Island. I'm just trying to take a dip, y'all. Never deterred with bullshit, y'all. Never concerned, she trying to live it out. No more suck up a love, she probably ducking. Because you try to follow your gut feeling, you get lost. Some issues, yeah, and I noticed it. You got the coldest cortisone, but warmer skin. You froze with it. You tryna play Sub-Zero, I be Scorpion. Get over here today. Smelling like Jean-Paul, got the eight. Got about 3 friends, she don't even tweet them. And on IG, but she follow King. And we at that bed, floor, couch, hold up. Loud, pack, boy, roll up. You know what? What's up? What's up? Forget it. All these bad bitches always on the part of jail. Is it bad that I never made love? No, I never did. But I should know how to fuck up being. Bad girl, I prove it to you. Can't promise that I'd be good to you. Cause I had some issues. I won't commit, not having it. But at least I can admit that I'd be bad, no, to you. Yeah, I'd be good in bed, but I'd be bad to you. Olá, olá, ouvintes! Muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Eclipse Total. Tudo bem convosco? Pois é, a edição para sábado, dia 29 de junho de 2013. Uma edição que, enfim, desde já pedimos desculpa por estar a ser colocada ligeiramente mais tarde do que é habitual, mas a verdade é que, pronto, cá está a edição do Eclipse Total deste fim de semana e que pretende trazer aos nossos ouvintes vários motivos de interesse para ficar connosco. Abrimos com numa edição que hoje vai ficar pautada pelas novidades a nível internacional. A verdade é que, enfim, sempre foi uma nossa meta trazer as novidades nacionais e internacionais, mas as nacionais foram dominando até aqui o panorama do nosso programa. Visto que hoje não há tantas novidades em termos interiores, em termos do nosso país, vamos até a outros países conhecer outras novidades. E abrimos logo com uma, a música Bad Girl, de Whale com Rihanna. Este tema não faz parte do álbum Unapologetic. É, portanto, um tema novo da Rihanna e que não está na CD, portanto, vale a pena conferir, como aliás já que o fizemos. o tema escuta esta semana, e já cá está então para os ouvintes do Eclipse Total. E de sentir vai ser assim, pautada por novidades internacionais. Vamos a mais quatro, aliás, de grande relevância. Os ouvintes, espero que gostem. Deixem-me só dizer-vos que há coisas que não mudam. Vamos ter novamente uma conversa com Helena Pereira, em Tectos de Ouro, de Tempos Cruzados. E também vamos conversar hoje com a Kika, ou a Andrea C., como preferirem. Ela começou por ser Kika, mas a vida fez com que passasse de Kika a Andrea C. Tudo tem um motivo. E nós vamos conhecê-lo hoje nessa entrevista, nessa grande entrevista com a Andrea C. Antes vamos ter a conversa com a Helena Pereira, e também vamos ter novidades portuguesas, como é lógico. Para já, vamos às novidades internacionais. Depois do Well com Rihanna, trago-vos a nova música da francesa Zash. Ela que está a fazer cada vez mais sucesso na França e nos países francófonos, e enfim, a sua interpretação singular está a chamar um bocadinho a atenção da crítica e também do público mais exigente. La Lune é como se chama a música, é portanto esta também uma novidade que vem de França. Também de França vem a dupla de Jesse Matador, um nome conhecidíssimo, que até já participou no festival e na Rosinha da Canção. Jesse Matador com Romain. E a música chama-se Morena, como é lógico, sempre ao estilo de Jesse Matador. The Other Side, de Jason Derulo. E Holidays, de Remedy, com Manuel. Manuel. Trazem-te então este Holidays. São músicas mexidas, músicas com a sua... enfim, com o seu ritmo de verão, não é? E que dão então início a mais uma edição deste espaço radiofónico que é o seu Eclipse Total. Boa noite connosco. Começa agora com esta música de Zash da Luna, mais uma edição do nosso Eclipse Total. Até já! J'irai moi aussi sur la lune. Demain c'est sûr, tu serais un fil de ma terre. Sa brume, et vers elle je me glisserai pour offrir des fleurs à ses dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune, j'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le rat de l'auréole m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune, pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens au hublot de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, et je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Moi aussi sur la lune, j'irai c'est sûr monter là-haut, des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai c'est sûr un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai c'est sûr un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai c'est sûr un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. We'll be right back. 6, diz-me só. Bum, bum, bum, boca no pé. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. beautiful. Listening to the sound and closing my eyes. Pois é, ouvintes. Já cá estamos então com este tema Holidays. Antes a música de Jesse Matador com. Aliás, antes a música de Reason the Rule, Other Side, também Jesse Matador com Romaine. O tema chama-se Morena. E abrimos esta sequência musical com La Lune de Zash. Foi, aliás, o único tema que não era assim dançável. Pois é. E agora vamos à nossa conversa com a Helena Pereira. Há motivos de interesse. Novamente em Guimarães, mas nada é por acaso. Vamos trazer aqui então os ouvintes esses motivos de interesse nessa conversa. Entretanto, para abrir esta conversa, vamos deixar um novo projeto musical, os LAM Project, as iniciais de 4 cidades, que agora confesso não me recordo de todas, a única que me recordo aliás é Macau, mas há aqui outras 3 cidades, acho que é Lisboa, não é? E pronto, faltam-me aqui 2 ou Londres, bom, agora não sei. Os LAM Project surgem de uma fusão de vários géneros, de uma colheita constante. É um projeto muito singular este, e o tema chama-se Anoitecer. Eles explicaram isto esta semana na sua página do Facebook, o porquê do anoitecer. Ou anoitecer, dá para muitas interpretações, da forma como é escrito, dá para muitas interpretações. Realmente é um tema muito curioso, muito interessante, que nós vamos então aqui conferir a partir de agora. Depois do tema dos LAM Project, vamos ficar com a conversa com a Helena Pereira. Fica o convite, preste atenção a esta música e também às novidades que se seguem logo depois na conversa que gravamos esta tarde com a Helena Pereira. Porque tudo o que eu queria era poder dizer-te um dia que te quero e desespero. Desejo e te venero, ser o calor do teu corpo, ser o teu mar no deserto. Querer tocar e sentir-te, estando longe ou estando perto. Corre por entre os dedos o desejo de te ter, a vontade de chorar, o medo de te perder. Sou o universo em desespero, tua vontade e o desejo. Sou mares e montanhas, tu o deserto. Como podes estar tão longe e sentir-te assim tão perto? Sou a noite, sou o pecado, sou o louco, o teu sonho desejar. Peço luz, peço paz, não te posso ver chorar. Fecho os olhos, adormeço, o tempo não quer passar. Como um vampiro, o lobo que persegue, o pecado que procuro, tua vontade concede. Morrer de sede, de desejo e dor, querer encontrar, mas não ter o teu calor. Porque te escondes, porque persegues, instinto de resistir, não vês que não consegues. Porque tudo o que eu queria era poder dizer-te um dia que te quero e desespero, te desejo e te venero. Ser o calor do teu corpo, ser o teu mar no deserto. Querer tocar e sentir-te, estando longe ou estando perto. Mil e um pensamentos misturados pelo vento revolto, pelo tempo que sinto no momento em que te quero tocar, chorar e abraçar. É este o sentimento que me está a dominar. A noite a clarear, as horas a passar, o desejo a aumentar, a sede bem presente de te poder mostrar o que sinto e o que sei. Que fui e que serei, guarda bem na tua mente. só me amas enquanto gemes e me tens e me tocas e sufocas de calor, de desejo, de pudor, sem magia, em cada noite fria, onde te possuo, te domino, te construo, é mesmo assim, tão de repente, tu és assim, insaciavelmente, escaldante. Porque tudo o que eu queria era poder dizer-te um dia que te quero e te desespero, te desejo e te venero, ser o calor do teu corpo, ser o teu mar no deserto, querer tocar e sentir, estando longe ou estando perto. Porque tudo o que eu queria era poder dizer-te um dia que te quero e te desespero, te desejo e te venero, ser o calor do teu corpo, ser o teu mar no deserto, querer tocar e sentir, estando longe ou estando perto. Novamente ouvintes para esta edição do nosso Eclipse Total, e tenho ao telefone, como já vem sendo habitual, e ainda bem, tenho ao telefone Helena Pereira. Olá, Helena, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Carlos, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Antena. Muito obrigado. Então, para hoje, não exatamente para hoje, que sugestões é que temos hoje culturais? Ora bem, eu hoje deixava-vos com já duas sugestões que me parecem muito interessantes. Na próxima, portanto, terça-feira, dia 2, o coletivo DEMO, portanto, DEMO quer dizer, não demónio, mas Dispositivo Experimental, Movimento e Orgânico, convida a todos a assistirem ao espetáculo Nebulosa, que se estreia, então, no dia 2, terça-feira, às 10 horas, na Citânia de Briteiros, em Guimarães. O espetáculo vai ficar até dia 6, contudo, eu esta semana destacava de facto este espetáculo, não só do sítio onde se realiza, mais uma vez a Citânia de Briteiros é palco da arte contemporânea, mas sobretudo pelo trabalho que este coletivo tem vindo a desenvolver e que se insere, creio eu, até do ponto de vista nacional, numa área um pouco nova. Portanto, os DEMO trabalham, têm o corpo e a performance como ponto de partida, trabalham a partir daí, constroem espetáculos que não vivem do texto ou da palavra, mas daquilo que o corpo, o movimento, conseguem comunicar. Neste espetáculo, em concreto, haverá uma prevalência muito grande da luz. Haverá infravermelhos, ultravioletas, um jogo de luz muito interessante no sentido de dar alguma magia ao espetáculo. Portanto, o espetáculo integra quatro elementos deste coletivo: Cláudio Vidal, Margarida Cabral, Paula Rita Lourenço e Sheila Pereira. Integra quatro pessoas deste coletivo que vai um bocadinho ao imaginário feminino. Estão também, é um espetáculo também desenvolvido com a comunidade, tendo a participar cerca de uma dezena de jovens da Academia de Bailado de Guimarães, E eu aproveitava até para vos ler um bocadinho da sinopse para que possam perceber realmente do que se trata. A Demo convida a mergulhar no ventre de barro, onde o ritual do corpo bebe a luz e revela os sentidos da nebulosa. A música pré-existente inventou o verde, as flores e o perfume. Agora que os olhos do animal veem a luz e bebem a água de sentidos paralelos, reacontece a metamorfose. Voltamos para o ventre e renascemos nuvens de poeira, hidrogênio e plasma. Viemos todos da mesma luz. As três mulheres nasceram a seguir, carregando homens no seu ventre. Elas tinham o carinho na palma das mãos e o amor percebeu-se nos seus olhos. Caminhavam em espiral, dançavam em círculos, tinham ciclos e luas, sangravam e eram loucas. Com elas vieram os lobos e outros pássaros com olhos de gato, pernas de cavalo, folhas de sobreiro e caroços de maçã. Todos falavam a mesma língua. A pedra já tinha começado a falar a história. A história continuou a falar na árvore e a falar, pediu-se para sempre. Portanto, este é um espetáculo que vai buscar um bocadinho o imaginário feminino, sobretudo deste período, que é o da Cidade de Britannia, que é a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Portanto, vai ser um espetáculo maravilhoso do ponto de vista visual, do ponto de vista cénico, e acho que de 2 a 6 é realmente a não perder. Ele integra, mais uma vez, o Temos Cruzados de Programa Associativo, área de programação de Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, mas é também financiado pelo Governo de Portugal, em particular pela Secretaria de Estado da Cultura e Direção-Geral das Artes. Vai valer a pena que entre estes dias e o bom tempo irá continuar com certeza, que se desloquem a Guimarães à Cisterna de Viteiros para assistir a este maravilhoso espetáculo. Não tenho dúvidas nenhumas que assim será. Ainda por Guimarães e sugeria na quinta-feira, dia 4, que fossem às 7h30 à Serra da Penha, ao Santuário da Penha, assistir a mais um concerto do programa Música com História, protagonizado por mais uma formação de câmara da Sociedade Musical que Vivem, e mais um concerto que promete. A visita ao santuário será orientada pelo juiz da Irmandade da Penha, do Sr. Roriz Mendes. Sexta-feira, em jeito de agenda, António Vitorino de Almeida, Paulo Vaz Carvalho e Aurelino Costa encerram o ciclo Num Perfeito e segue-se o lançamento da antologia poética Pedra Formosa, uma antologia que homenageia uma editora que existiu em Guimarães entre 93 e 2003, tendo publicado nestes 10 anos 35 livros, e agora, por ocasião dos seus 20 anos que se iniciou em 2013, edita sua antologia com uma seleção de poemas organizados em 10 andamentos. Cada um desses andamentos é dado pela ilustração de um artista plástico que foi convidado para criar a partir de um poema. O concerto será a não perder e também o lançamento da antologia. Todos aqueles que forem assistir ao concerto, que será às 22 horas no Círculo de Arte e Recreio em Guimarães, terão direito a levar um livro, uma antologia para casa, será uma oferta. Sobretudo porque o público que nós fomos tendo nestas 10 sessões do Ciclo Número Perfeito foi sendo um público muito fiel e leal, e nós consideramos que agora o ideal seria dar a oportunidade a este mesmo público de ficar com uma recordação destas 10 sessões de poesia. Depois, mais um grande destaque, dia 6, eu já tinha aqui falado, inaugura-se no Ultimato, em Guimarães, a exposição do artista Pedro Moreira. Esta exposição de Pedro Moreira marca também o lançamento da programação do Ultimato e sua apresentação à imprensa, sendo também um artista que já agora sábado, em dia em que passou este programa, faz anos, aproveito para o parabenizar. Esta exposição, sendo que Pedro Moreira já faz 20 anos de carreira no próximo ano, esta exposição é, de alguma forma, para o Ultimato, uma enorme honra, pois este artista, Pedro Moreira, que é natural de Vila Nova de Gaia, que tem uma formação que passou pela Escola Secundária Artística de São José dos Reis, pela Cooperativa Árvore, participou pela primeira vez em 94, portanto, para o ano faz 20 anos de carreira, participou em diversas exposições individuais, coletivas, tanto em Portugal como no estrangeiro, e a nível internacional destaca-se inclusivamente a participação no coletivo bastante conhecido Batik Arts. É uma pintura matérica, a pintura de Pedro Moreira, e de texturas, e os acrílicos sobre tela, criam-se pelas suas cores fortes, de azuis e vermelhos, sobretudo. São mundo, a exposição chama-se Infinitos de Cor, porque estas telas, na nossa perspectiva, indefinem mundos infinitos, em que o efeito de perspectiva, mais do que simples técnica, é ilusão e sonho. Portanto, a arte de Pedro Moreira convida-nos à interioridade e à fúria, ao deleite, à inquietação, mas nunca à indiferença. E é isso que nós, de facto, pretendemos com a ocupação artística por parte de Pedro Moreira do espaço do Restaurante Ultimato, das salas do espaço do Restaurante Ultimato. É que não fique indiferente, mas que ao mesmo tempo dialogue com os clientes, com as pessoas que se deslocarão ao Ultimato, não só para jantar, mas também para assistir às atividades culturais que este espaço propicia. A exposição inaugura-se às 18h30 no Restaurante Ultimato em Guimarães, que é ali em frente aos Bombeiros Voluntários. E neste dia, os presentes poderão ainda inscrever-se para jantar com o artista, a partir das 8 horas. Sendo que, além da oportunidade de privar com ele, a emenda será sugerida por ele. Esta é, aliás, uma prática que o Ultimato pretende estabelecer, ou seja, sempre que há programação cultural neste espaço, que será às quartas, sextas e sábados, os artistas serão desafiados a sugerir a emenda, mostrando aqui, criando uma relação entre a cultura e a gastronomia, sendo que tudo é comer. Também faz parte da... Tudo é comer, né? É o conceito do Ultimato. E fortalecendo, de facto, a gastronomia deste espaço, que se centra em produtos locais, produtos tradicionais e naquilo que a terra dá. Portanto, os artistas terão aqui um duplo desafio, além de exporem os seus trabalhos, fazerem os seus concertos, as suas peças de teatro, serão também desafiados a sugerir ou uma emenda completa ou partes dessa, ou pratos para essa mesma emenda. Será de facto uma semana muito preenchida. Continuamos em Guimarães, mas na próxima semana já iremos para a Figueira da Foz. Portanto, esta semana é uma boa oportunidade para vir em Guimarães, porque para a semana vamos para outro destino. Exato, pois eu por acaso ia perguntar, e para sendo isso do país, se haveria alguma coisa de destaque. Vamos começar a mudar rapidamente de destino. Se bem que estamos a chegar a um tempo em que as festas populares, as romarias e as festas para os imigrantes marcam um bocadinho a agenda mais nos sítios mais fora dos centros urbanos. Poderei fazer também, depois veremos, uma outra sugestão a esse nível, porque há de facto propostas interessantes, mas esta semana sugeria uma última visita a Guimarães, depois continuamos para outros lados, e para a semana estaremos na Figueira da Foz com uma série de eventos terrivelmente interessantes. Certíssimo. Helena, quero agradecer mais uma vez estas propostas culturais que nos vai deixando. São de facto de enorme riqueza para todos aqueles que vão escutando o Eclipse Total. E para a semana então cá estaremos para falar sobre esses eventos na Figueira da Foz, por exemplo. Ok, exatamente, na Figueira da Foz. Para a semana vamos para a Figueira. Vamos para a beira mar, porque de facto começa a ficar calor e começa a ficar difícil não estarmos à beira mar. E nós desta vez que estamos a gravar mesmo em pleno sábado, dia 29, e está mesmo um calor assim, um tanto a quanto, não é? Exatamente. Certíssimo. Vamos ficar com um tema que não tem nada a ver com estes eventos culturais, mas é um tema de um nome que eu acho que deve ser aqui trazido, que é o Rogério Charraz. Ele vai-nos cantar a música Um Pouco Mais. E depois eu volto para lhe apresentar a entrevista de hoje, que é com a Andreia C. Antigamente chamava-se Kika, e nós vamos perceber o porquê dessa mudança. Mas para já, vou deixá-los com o Rogério Charraz e o tema Um Pouco Mais. Até já. Quem foi que te pediu um pouco mais de amor? Desse amor que me aquece e que nunca se esquece de dar. um pouco mais de amor. Quem foi que te pediu um pouco mais da força? A força que te move e faz girar o mundo inteiro à tua volta. Um pouco mais. Quem te pediu um pouco mais de amor, um pouco mais da luz que brilha em teu olhar, que me ilumina a noite e me faz sonhar. Quem foi que te pediu um pouco mais da luz que brilha nos teus olhos de cada vez que eu peço um pouco mais de amor, um pouco mais da sensação de ser mais teu a cada dia que passa. Um pouco mais. Quem te pediu um pouco mais de amor, um pouco mais da luz que brilha em teu olhar, que me ilumina a noite e me faz sonhar. Um pouco só de cada vez, até que um pouco seja tão pouco, portanto me dares. Um pouco só de cada vez, até que um pouco seja tão pouco, portanto me dares. Um pouco só de cada vez, até que um pouco seja tão pouco, portanto me dares. Um pouco mais, um pouco mais. Eu disse, e disse que íamos ter música portuguesa, novidades, para nós, é uma novidade, a música de Rogério Charras com Ricardo Carriço, um pouco mais, uma música então que aqui destacamos e que realmente está sempre cedendo de uma atenção, enfim, grande da nossa parte. Eu confesso que não conhecia este tema, conheci há algumas semanas, e realmente tem sido um tema que nós também temos aqui apostado. Foi apresentado já agora por uma outra elemento da direção da Antena Web, a Joana, para quem deixa a minha saudação. Pois é, e as coisas vão seguir assim, não é? Com músicas novas, novos projetos, é preciso renovar a música portuguesa. E ela está-se a renovar de uma forma muito bem conseguida. Agora, conversa com a Andrea C., a intérprete de temas como Não Dá Mais, que é a versão portuguesa de Stereo Love, ou então Zalela, que é a versão portuguesa de um tema que já participou na Eurovisão. Nós vamos aqui conferir estes dois temas. Aliás, não vamos conferir estes dois temas, não, já estou aqui a inventar. São apenas dois exemplos enfim, de temas interpretados pela cantora Andrea C., que é a entrevistada de hoje. Vamos conversar com ela, mas antes o tema Doce Mãe, que é o seu original e que é então o primeiro original a ter assim algum impacto. Pelo menos chegar até nós e podemos também partilhar com os nossos ouvintes e impacto, portanto, aqui na Antena Web. Vamos trazer aqui este tema, Doce Mãe, que é o tema que abre esta entrevista, que tem quase meia hora. É uma entrevista, de facto, muito interessante. Eu vou-lhe explicar porquê. Nesta conversa não se fala apenas de música, nem da música da Andrea C. Fala-se de muitas coisas, de rádio, porque, entretanto, no meio da conversa descobri que a Andrea também já foi locutora de rádio. Já lá coisas, não é? Estas conversas, de facto, são muito interessantes com os nossos artistas. Então pronto, foi uma conversa muito interessante com a Andrea Célio. Eu quase que nem posso chamar a entrevista. Uma conversa tão descontraída que eu quase que nem posso chamar a entrevista. Mas pronto, é uma entrevista barra conversa, como queiram. E nós vamos conferi-la nesta edição do nosso Eclipse Total, então com a Andrea C. O tema, isso mesmo, chama-se Doce Mãe, e abre então esta entrevista com a Andrea C. Este é o Eclipse Total. Tema Doce Mãe, a bonita música cantada por Andrea, que é a cantora que está hoje connosco no nosso Eclipse Total. Olá Andrea, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, é com muito gosto que estou aqui hoje consigo, Carlos. Muito obrigada. Andrea, para quem não a conhece, quem é que é a Andrea, de onde é que vem, como é que começou este percurso artístico? Então, Andrea, sou eu, não é? Nasci na cidade de Peso da Régua. Depois vim estudar para o Porto e fiquei por aqui até hoje. Depois disso, a nível musical, eu estudei jornalismo e fazia sempre coros para outros artistas, nomeadamente para o Alexandre Faria, até que há 4 anos atrás surgiu a oportunidade de ser convidada para gravar a versão do Stereo Love em português, o Não Dá Mais, e não parei. Agora a música é que faz realmente parte da minha vida a tempo inteiro. Curiosamente, a Andrea apareceu como Kika. Porquê? É verdade. Porque eu trabalhava também na comunicação social e não queria misturar a Andreia Carneiros, não é? Com uma artista. Então eu tentei descobrir, juntamente com as pessoas que eu mais gosto, qual seria o nome que as crianças mais facilmente decoravam. E então escolhemos Kika, porque realmente era muito fácil para as crianças decorarem. As crianças são um público que eu gosto muito. E tenho tido muitas surpresas engraçadas ao longo deste meu projeto artístico. Depois, as coisas correram tão bem que eu achei melhor, durante este ano, assumir realmente o meu nome, que é Andreia. E Andreia C, porque é Andreia Carneiro e eu gosto de colocar os nomes mais pequenos, então coloquei Andreia C. Pronto. Andreia, portanto, já trabalhei há algum tempo com o Alexandre Faria, o nome que aliás já foi, também já passou aqui pela Antena Web, na altura no tempo da Antena. Uhum. Como é que foi trabalhar? Porque eu vou-me dando conta, e na altura em que conversei com o Alexandre Faria, isto é 11 de março de 2011, não fazia ideia, mas vou-me dando conta que de facto o Alexandre Faria tem uma influência muito grande no mundo da música. Sim, diga-me. E perguntava-lhe como é que foi trabalhar com o Alexandre Faria, sabendo... Eu conheci o Alexandre, trabalhava eu como locutora de rádio, era a primeira vez que eu estava a fazer o trabalho de locutora de rádio, e foi gratificante conhecer uma pessoa humilde, bastante, com o coração bastante grande, e então a partir daí foi-se desenvolvendo uma amizade. Eu comecei a criar parcerias com ele para espetáculos, mais para o interior do país, onde não há tantos espetáculos como no centro, né? Ou na zona de litoral. E então nós criamos algumas parcerias e fomos fazendo. O trabalho foi correndo bem, entretanto trabalhamos juntos em rádios e em televisão, e a partir daí ele foi-me convidando para fazer alguns trabalhos com ele de cores, tanto para gravações de CDs como para os espetáculos. E ele achava que eu tinha muito mais para dar do que simplesmente aquilo, né? E foi aí que nós começamos a pensar na possibilidade de eu seguir um projeto a solo. E foi uma aposta dele que realmente funcionou, não é? Felizmente, até agora, tenho tido uma experiência que jamais esquecerei. Há 4 anos, o tema que já aqui falamos há um bocadinho, o Estrela, era um sucesso enorme. O tema foi escolhido, a versão portuguesa foi escolhida desse tema, ou seja, porque houve algum critério, digamos, houve alguma seleção, outras músicas em cima da mesa? Não dá mais, era uma música que facilmente colocava as pessoas a dançar. E quando eu fui convidada para isso, a identificação que tinham do meu trabalho era isso mesmo, eu gostava de dar alegria às pessoas. E foi apenas por uma experiência, nós íamos ver o que é que realmente acontecia se aquela música chegasse ao ouvido das pessoas. A verdade é que no norte do país a música tocou em bares, discotecas, nas rádios, e foram-me convidando para fazer muita coisa. Então nós tivemos depois que criar mais repertório, um bocadinho mais às pressas, né? Porque não estávamos a contar que realmente isso não dá mais me chamasse para tanto trabalho. E criamos repertório em português, em espanhol, em inglês, que era para ver se realmente conseguíamos agradar a muita gente. A verdade é que eu gosto muito de cantar em português, para os portugueses. Tenho feito muitas comunidades a partir do momento em que coloquei o Não Dá Mais na rua, e tem sido muito gratificante olhar para as pessoas que estão a ver os espetáculos e elas cantarem essa música em português. André, que aliás fez as versões de outros temas, dois deles que participaram na Eurovisão do ano passado, mas também cantou temas, como já aqui ouvimos o Doce Mãe, o tema original. Exatamente. Há sempre uma certa diferença, não é? Quando cantamos um tema que fomos nós que o desenhamos, digamos assim, sente sempre aquela diferença, ou não notou assim tanto? Eu identifico-me com o que eu costumo cantar. Não é por estar a fazer covers ou por estar a cantar músicas que são de outras pessoas que sinto menos por isso, porque a adrenalina do palco é sempre a mesma. No entanto, como diz, e com muita razão, o tema da mãe foi um tema muito especial, até porque foi pensado para ser para o Dia da Mãe, para a minha mãe em especial, e realmente um tema inédito dá-nos outra sensação. Não é a primeira vez que me vejo com temas inéditos. Eu escrevo temas para outras pessoas também. No caso, Alexandre Faria tem uma música escrita por mim, o Hélio Santiago também tem, outros cantores têm, e isso também é muito gratificante, vermos as outras pessoas cantarem aquilo que nós escrevemos. Eu, neste momento, também tenho em mãos outras músicas que estou a escrever, algumas delas provavelmente para mim, porque estou a preparar um CD apenas de inéditos, de música um bocadinho mais ligeira do que a que eu fiz anteriormente, e tem sido muito gratificante. Eu acho que cantarmos as nossas próprias coisas pode dar ainda mais sentimento ao que estamos a cantar. Eu fico muito feliz pela oportunidade de poder estar a escrever até para mim própria, não é? Exato. E uma pergunta sobre um tema que me chamou particularmente a atenção, que achei uma especial graça. O tema Tu Não És Para Mim. Este tema foi escrito pela Andreia, foi mais se alguma adaptação, não conheço a versão. É uma versão original, é um tema. Sim, esse CD foi todo composto por temas que eu há muitos anos ouvia. Simplesmente com a produção que o Alexandre Faria me ajudou a fazer, colocamos outra roupagem. Ou seja, essa música já existia, era de uma cantora mexicana e que eu admirava particularmente. Então demos-lhe apenas uma roupagem mais fresca, mais atual. Colocamos a versão em português, porque a música estava cantada em espanhol, e tem a sua graça realmente. E muitas músicas que eu usei durante este tempo foi mesmo para experimentar como é que resultavam com o público, até para eu saber até que ponto o público gosta de me ver atuar e de me ouvir, não é? Porque isso é que é mais importante. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para o público. E gosto imenso de ver a reação. E o Tu Não És Para Mim é daquelas músicas que até as crianças dançam. É uma música que realmente colou também nos ouvidos das pessoas, o que me deixa bastante satisfeita. E muita gente canta covers, e porque não eu também cantá-los, não é? Não é porque vou buscar músicas lá fora que são menos ou mais que os outros. Às vezes trazemos em músicas que são menos conhecidas no nosso país, e nós, se pudermos cantar em português, tanto melhor. Exato. Até porque eu confesso que tenho uma opinião, eu acho que covers ou não, a questão está muitas vezes é até a forma como se traduz as músicas, não é? Exatamente, a mensagem é o mais importante. Não se nota, eu sou pelo menos sinceramente, e eu que já fui muitas vezes surpreendido, às vezes procuro até inconscientemente semelhanças com as melodias que estou a ouvir naquele momento. E mesmo, por exemplo, no Não Dá Mais, que eu sei perfeitamente que é o Stereo Love, não consigo, portanto, muitas vezes quando se traduz uma música para, por exemplo, para português de Portugal, percebe-se que vem do Brasil, por exemplo, não é? Exatamente. Nós temos tido esse cuidado, que é para não estarmos a cantar aquilo que não fica bem no nosso português. Se nós estamos a cantar em português de Portugal, tem que sair bem, não é? Eu acho que é por aí. E quando se faz uma versão de espanhol para português, tem que se ter esse cuidado também, de não se perder nada na mensagem. E isso eu também tenho essa preocupação. Estudei bastantes anos espanhol, por isso consigo fazer um trabalho que eu acho decente quando faço uma tradução de espanhol para português. É, pelo menos quando temos um conhecimento do idioma é mais fácil, não é? Sim, é bastante mais fácil. Se fosse alemão para português era bem mais difícil, porque é uma língua mais estranha. Mais valia pegar um instrumental, digamos assim, e fazer a letra toda de novo. Exatamente. Mas pronto, e como é que tem sido? Portanto, já saiu um álbum, não é? Este álbum de covers, digamos assim, de versões. Como é que o público aderiu? Como é que, digamos, qual é que foi a adesão, portanto, do público em geral a este álbum de estreia da Andreia? Eu tenho, só para ter noção, tenho ido quase todos os meses fazer 3 espetáculos à Suíça, o que significa que a comunidade portuguesa na Suíça conhece muito bem já o meu trabalho. Há um ano e meio que eu estou a ir regularmente até lá, e tenho realmente aqui na Europa tenho conseguido levar a minha música com bastante frequência. E as pessoas, sinceramente, vão-me dizendo que gostam das músicas. Não é o popular, aquela música do bailarico que se calhar eles estariam à espera. mas é um estilo de música que eles também vão gostando, porque eu vou vendo a reação que têm. Felizmente, este trabalho também me conseguiu, ou permitiu ir até aos Estados Unidos, onde as pessoas também são, os nossos portugueses são diferentes nos Estados Unidos, maioritariamente açorianos, e que consegui também deixar lá uma boa marca, porque já foi a segunda vez, foi há 2 semanas que eu estive lá nos Estados Unidos, deixei uma boa marca e consegui repetir, porque quando nós vamos 2 vezes a um sítio que é quase o mesmo lugar que fomos antes, é porque realmente as pessoas gostaram do nosso trabalho. E eu tenho-me sentido muito honrada com isso. Obviamente que nós gostávamos de trabalhar também muito mais em Portugal, mas as coisas no nosso país não estão fáceis. Eu também não me posso queixar porque tenho tido trabalho, mas gostávamos de cantar mais em Portugal. E eu sinto que quando canto em Portugal as pessoas também gostam do meu estilo de música. E isso para mim é o mais importante. É partilhar com eles a minha música, partilhar a minha alegria. Sou uma pessoa que dança muito em cima de palco, gosto muito de falar com as pessoas, ser simpática para elas. Não porque fica bem, mas sim porque eu sou assim. E então com este trabalho novo que eu estou a preparar, de temas inéditos, eu quero mesmo que as pessoas sejam felizes e quando estiverem num espetáculo meu tenham acima de tudo alegria e vivam um momento que as marque e que fique no coração delas por muito tempo. Era isso que eu por acaso ia perguntar. Aqui em Portugal nós estamos a passar por um período um bocadinho mais conturbado, mas eu acho que isto já vem de outros tempos. Eu acho que é mesmo a música portuguesa, ou o valor que se atribui à música portuguesa, que já anda em baixa há muito tempo. Andréia sente isso, ou sente que, digamos, ou sente que as pessoas de certa parte já respeitam mais a música portuguesa? O que é que sente, assim em termos gerais, não especificamente na sua música, mas naquilo que vai dando conta, daquilo que se vai percebendo, sente já que há uma maior aderência à música portuguesa em geral, ou ainda há muitas reservas, pelo menos sobretudo quando se fala de música ligeira portuguesa? Muito sinceramente, eu acho que o público, ou seja, a maior parte das pessoas que fazem parte do público, o povo em geral, digamos assim, respeitam e gostam da música e dos artistas portugueses. O que eu sinto é que a economia do país não está, como todos nós sabemos, no seu melhor momento. No entanto, isso não pode ser desculpa também para que não se façam as festas e romarias do nosso país. O que eu vou sentindo também, e que isto deixa uma certa mágoa, é que já há festas de rádio que se enquadram, por exemplo, em festas da terra. E então isso vai tirando um bocadinho do nosso trabalho que poderia existir. E se as pessoas fazem festas de rádio, como têm noção, não vão pagar o mesmo que pagariam por um espetáculo inteiro, não é? E isso também é algumas situações que estragam o panorama da música nacional. Obviamente que eu acho que há pessoas que têm um respeito muito grande pela música. Nós temos nomes da música portuguesa que, onde quer que vão, deixam os portugueses muito bem vistos. Digo, por exemplo, o nome do Tony Carreira, digo da Ana Moura, digo de tantos artistas que nós temos que realmente fazem justiça ao nosso nome. Eu gostava apenas que as pessoas trabalhassem e tivéssemos oportunidade, porque vejo gente passar um mau bocado, artistas que têm muita experiência, com uma agenda muito curtinha, muitos deles nem um espetáculo têm marcado para este verão. Isso custa-me, porque eu acho que as pessoas que vivem da música deveriam ter a oportunidade de trabalhar na música. Se não fosse mais caro, por um bocadinho mais barato, não é por aí que está o problema. O problema está mesmo na maneira como se está a pensar este país, e eu preciso de acreditar que nós vamos ter alguma mudança a curto prazo. Falando sobre o disco, aquilo que se pode revelar. Já a data para o lançamento? Ainda não? Não, é assim, nós estamos a trabalhar. Os ritmos vão ser todos dançantes. Vai ser um bocadinho mais popular ou ligeiro, como quiser dizer, do que este. Este foi mais ligado ao dance music. E eu quero agora partir para uma nova fase com ritmos ligados ao kuduro, às kizombas, e também à música ligeira, que gosto muito. Sou muito apreciadora, sempre fui locutora de rádio, e então sempre gostei de ouvir cantoras como a Aniquita, como a Ágata, como a Ana Duarte, muitas cantoras que gosto imenso e que me revejo a fazer fazer um trabalho parecido. Não igual, porque eu não gosto de copiar, mas um trabalho interessante, porque nós temos compositores muito bons, temos talentos nacionais muito bons, então temos que aproveitar. E eu sou portuguesa, por isso vou cantar em português. Talvez grave uma música em espanhol, porque quando vou ao estrangeiro há muitos espanhóis nas nossas festas e eu gosto também de lhes dar uma atenção, um miminho, para que eles fiquem felizes. No entanto, é um álbum que está a ser pensado para a vida, para a alegria, o amor e para muito ritmo, para as pessoas dançarem e serem felizes, que é isso que me importa. Curiosamente, eu, numa das entrevistas que gravamos recentemente, aqui para o próprio Eclipse Total, falava com outro artista, creio que era com a Cristina Pereira, era com a Cristina Pereira, sim senhor, falava com a Cristina Pereira sobre o facto de repente ficamos quase sem alternativa. A música popular portuguesa quase que significava automaticamente kuduro ou kizomba. Houve uma altura, agora há uma espécie de isto até foi uma opinião minha, não foi uma constatação da cantora, foi mais uma opinião minha. E eu sinto que de certa parte estamos a voltar um bocadinho atrás, na minha opinião, beneficamente, porque eu acho que também não termos mercado para a música que é, digamos, natural nossa, também não é bom. Sinto que hoje em dia essa música ligeira portuguesa, na sua raiz, é mais necessária, ou seja, que de repente acaba por ser importante relembrar as pessoas que ela existe na mesma, ou não chegamos a esse ponto? Oh, Carlos, eu acho que isto é uma questão de ciclo. Toda a música tem um ciclo, tem uma fase, não é? A Madonna, por exemplo, é um exemplo que eu gosto de dar quando converso sobre este tema. Ela vai passando os anos e vai-se atualizando a nível de ritmos e consegue estar sempre na moda. Verdade. Em Portugal as coisas funcionam como um ciclo. Agora veio a moda do kuduro, então toda a gente gravou kuduros porque é isso que o povo gosta, mas a fase dos kuduros já está a passar. Eu acho que neste momento já se está a começar a sair trabalhos. Ainda hoje ouvi alguns trabalhos que a Espacial está a colocar no mercado, que já não vêm com os kuduros. Já estamos a voltar àquilo que é a nossa música ligeira, com uma sonoridade de 2013, o que me agrada bastante. Coisas criadas pelo Jorge do Carmo, pelo Landum, que realmente voltamos a ver que vai haver evolução. Ou seja, a parte dos kuduros que estava na moda, acho que vai parar agora no final do verão, muito sinceramente. As pessoas gostam deste tipo de música, é muito fácil para elas ficarem coladas a este tipo de situação, mas é uma questão de fase. Eu acho que agora vai passar, vão ficar sempre as melhores músicas, aquelas que nós gostamos mais de ouvir, vão ficar. Como disse bem, é bom que nós demos valor àquilo que é nacional e àquilo que é os nossos ritmos. Por isso dou valor a muitos artistas portugueses que não se deixam influenciar por algumas fases, mas não podemos deixar de as viver. E o exemplo disso, por exemplo, é o Emmanuel. Também conseguiu fazer uns kuduros que ficaram, até ultrapassaram fronteiras. Não só Portugal lhe deu sucesso, mas também países que falam espanhol. Isso é interessante de analisar a fase. Mas como o Carlos disse bem, é uma fase que se calhar toda a gente estava a cantar o mesmo e até já fica um bocadinho ao ouvido cansado de tanto do mesmo estilo, não é? Mas agora acho que vai voltar tudo à fase que tem que ser, que é continuar. Esta fase também foi uma fase de muito acordeão, muita gente com um acordeãozinho. Não tenho nada contra, acho que cada um deve fazer o que gosta, mas a partir de agora o mercado vai pedir mais, não é? Porque já é esse cansaço. Aliás, e falando no Emmanuel, está um exemplo ainda mais interessante, digo eu, que é um cantor que chegou a cantar o tema chamado 24 Rosas e que uns 10 anos depois andava a cantar a Morena Kuduro. Exatamente. Os tempos mudam e eu acho bem que as pessoas se vão adaptando a eles, mas é tudo uma questão de fase. Antigamente, quando tivemos a fase do Big Show, sei que toda a gente gravava músicas, Mónica Sintra e a Rebeca, e toda a gente gravava músicas com muita tristeza, sempre a falar de coisas muito tristes da nossa vida. Depois essa fase foi passando, veio coisas mais alegres, mas eu acho que nós estamos a entrar numa nova fase e vamos esperar por umas coisas bonitas. O mercado de inverno provavelmente vai nos trazer coisas engraçadas. E esperamos que, não sei se no mercado de inverno, mas pronto, esperamos que sim, porque será que as coisas correram bem, não é? Que também se junte a esse leque do mercado de inverno o novo disco da Andreia. Esperemos que sim. Eu espero que mais cedo que isso, sinceramente. Eu espero, porque já está a ser pensado há bastante tempo. No entanto, como eu tenho viajado muito, não tenho conseguido estar em estúdio tanto tempo como gostaria. Mas acho que sim, que um bocadinho antes o Carlos e todas as rádios vão poder receber músicas, nem que seja agora uma e depois na próxima semana outra, que é para podermos começar já a animar o nosso público, não é? Exato. Que tão bem merece. Exato, e até por sermos no verão, é uma altura propícia. Muita gente de férias, com mais tempo até para ouvir rádio, ouvir no sentido de prestar atenção, de ouvir as músicas, porque isto ouvir rádio, a gente ouve rádio quando quer, não é? Prestar atenção é que às vezes é mais complicado, não é? Mas, e à altura de férias... Eu quero agradecer às rádios e nomeadamente a rádios que passam música portuguesa, porque também é um dos nossos problemas, não é? As rádios nacionais não passam música portuguesa porque acham que a música portuguesa ligeira não tem qualidade para passar-se nessas rádios. Eu fico muito triste com isso, porque músicas estrangeira pode passar em cada país, não é? E por isso é que também, se calhar, saúdo o Carlos por ter esta iniciativa de nos dar valores e de passar as nossas músicas e de dar ao nosso povo, onde quer que ele esteja, através da internet, a possibilidade de ouvir música portuguesa. Agradecemos nós. Eu, por acaso, fico às vezes um pouco preocupado. Ainda há pouco tempo vi uma notícia que reportava um programa, que era o programa do Tio João, numa estação que creio que já não existe, ou já não existe, ou existe, mas com outro nome, digo eu, que era a RBA, uma rádio de Bragança, ainda por cima do norte do interior, aliás, e que tem. E que de repente o programa acaba, de repente toda uma série de comunicação entre o locutor e os ouvintes acaba. E, enfim, não interessa que produtora adquiriu ou que grupo adquiriu a estação, foi um grupo de grandes dimensões, é isso que importa, e para mais uma rádio nacional, portanto, ou para estender uma rádio nacional já existente. E como diz a Andreia, e realmente às vezes preocupa-me, estamos a criar um monopólio muito, muito grande e simultaneamente muito pequeno, em termos de margem, ou seja, é muito grande em termos de dimensões e muito pequeno em termos de margem da música que se passa, não é? E a música popular portuguesa fica muitas vezes esquecida, e também foi nessa senda que surgiu um bocadinho a Antena Web, com a ideia de, enfim, nós aqui, já tenho visto várias vezes, entre 55% a 60% da música que passamos é a música portuguesa. Isso é muito bom, e eu também fico preocupada porque, acima de tudo, eu cresci na rádio, eu sou locutora de rádio desde os 18 anos. E fico preocupada porque eu acho que a rádio tem um mistério muito grande, é um trabalho magnífico. Cada locutor que já fez rádio ou que está a fazer rádio apaixona-se pelo que faz, trata os ouvintes com o maior carinho que pode ter. Os ouvintes precisam de nós para fazer companhia, e isso para mim é muito gratificante. Não gosto da ideia de realmente essas grandes empresas irem adquirindo todas as pequenas rádios para irem aumentando a sua extensão. No entanto, temos que pensar que a rádio também é um meio que precisa de dinheiro para subsistir. O país não está bem, mas eu espero que as rádios locais se vão aguentando, porque estas fases de dificuldade no nosso país também, se Deus quiser, irão passar, e aí sim vamos voltar a ter a mesma força que teríamos há uns anos atrás. As rádios locais para mim sempre foram importantes. Eu sempre fui ouvinte, e depois, quando trabalhei nas rádios, sempre vi a coisa como realmente a melhor profissão do mundo, por isso o Carlos tem uma das melhores profissões do mundo. Também sinto. Agora, mesmo. A internet permite realmente que nós possamos ainda falar para mais portugueses, e isso é ótimo, ter essa iniciativa. É, isso é gratificante, e nós temos tido muitas dessa experiência, e esta conversa sobre rádio daria pano para mangas, não é? Porque mesmo, porque realmente é uma paixão muito grande. E é daquelas coisas que é curioso como a ideia de rádio local, tanto regulamentada, enfim, não é? Como nós a conhecemos nos anos 90, surge no final dos anos 80. De repente, as rádios locais, ou seja, crescem até se legalizarem e depois fecham. Depois, entretanto, subsistem algumas. Entretanto, vai-se perdendo, e principalmente, já que falamos em ciclos, ainda se há de recuperar outra vez, e perder outra vez, e recuperar, e assim será sucessivamente. É uma... Enfim, são os ciclos da vida, não é? E é uma coisa, de facto, por um lado preocupante, por outro tranquilizante, porque não há bem que sempre dure, mal que nunca acabe, não é? Claro, isso mesmo. Carlos, eu tive experiência em trabalhar numa rádio regional, numa rádio local, várias rádios locais e numa nacional. E eu digo sempre o mesmo, a rádio local é o melhor sítio para nós trabalharmos. É onde há uma maior proximidade. Quer dizer, eu acho que quando se quer, consegue-se, não é? É possível estabelecer-se laços. Pronto, se calhar pelo facto de estar numa rádio na internet, em que também há um certo espaço, enfim, não estamos com limite de tempo, há outra margem. Mas rádios regionais, locais, permitem um maior elo de ligação com cada ouvinte, não é? Mas é muito bom que vocês divulguem as rádio que nós colocamos, as nossas rádios que temos na internet, porque há muito português fora de Portugal que não tem ligação nenhuma à nossa língua. E é muito importante que os filhos deles aproveitem para aprender alguma coisa. E através da nossa música, dos nossos locutores de rádio, via online, é muito bom, é muito didático que eles aprendam muitas das coisas que nós possamos transmitir-lhes através da internet. Eu sempre que ouço rádios na internet que acho que podem dar uma certa qualidade de vida às pessoas que vou visitar depois nas comunidades, eu levo e até publico no meu Facebook, porque acho que é importante para elas estarem em contacto com Portugal, nem que seja através de uma rádio online. Pronto, e nós cá estamos para fazer a nossa parte da melhor forma possível. eu sei que sim. E pronto. Vamos, depois desta agradável conversa, tenho que ser muito sincero, surpreendendo, porque a conversa, enfim, é sobre o percurso artístico da Andreia, que vamos também estender um bocadinho à rádio, não é? Mas já por isso é que eu não coloco limite de tempo. Eu faço questão de dizer isto aos artistas: não há limite de tempo para as entrevistas ou para as conversas, porque não gosto de fechar o microfone ao fim de 6 minutos. Mas realmente foi uma conversa muito agradável. Quero agradecer à Andreia o tempo que nos dedicou, a mim e aos nossos ouvintes. Eu aqui agradeço ao Carlos o convite, agradeço a oportunidade de estar a falar consigo. Falaria consigo durante 7 horas sem problema nenhum, porque o que eu gosto mais é de conversar. Mas espero que em breve falaremos novamente, se calhar sobre o meu novo trabalho, porque não? E agradeço-vos do fundo do coração. Quero é que continuem a trabalhar com força, com garra, não se deixem ir abaixo por causa dos problemas do nosso país, e levem sempre através da internet a nossa música portuguesa, que tão bem merece, às nossas comunidades, que também precisam de nos ouvir. Obrigada, Carlos, mesmo de coração, e o que precisarem, aqui estou. Nada, vou só pedir a André que não desligue, e também queria fazer uma última pergunta que quase me esquecia por lápis. Esta entrevista está aí para o ar no dia 29 de junho. A partir desta data, há algum concerto já agendado da Andreia ou ainda não? Sim, eu tenho espetáculos em julho. Ora bem, eu vou aos Açores, eu sei que vou aos Açores, sei que vou estar em Penafiel, também cá em Portugal, e sei que vou estar em Tabuaço, mas muito sinceramente as datas eu não vou conseguir dizer. No entanto, convido as pessoas para irem até ao meu Facebook, podem procurar na net como Andreia Cantora, sendo Andreia C, estando lá Kika, também entre parênteses, e podem ir por lá seguindo a agenda, porque realmente eu gostaria muito de conhecer as pessoas que gostam da minha música pessoalmente. Tenho feito isso e tenho arranjado muitos amigos pelo país fora e também no estrangeiro. E ao Carlos também fica esse convite, obviamente, de conhecê-lo pessoalmente, não só através da rádio. Muito obrigado. Bom, então, pedir que nós ligamos. Nós vamos ficar com o tema Não Dá Mais, curiosamente o tema que foi então mais bem sucedido, pelo menos, e até falei, o primeiro que chegou aqui até nós, em 2012, foi o tema que chegou aqui até nós, foi o primeiro, foi este Não Dá Mais. O tema que já falamos aqui, a versão portuguesa do tema Stereo Love, de Eduardo Maia e Vika Gigolina. Vamos então ficar com este tema, versão de Andreia C, o tema Não Dá Mais. Depois vou voltar, já sem Andreia, para mais um pouco de tempo de antena, aliás, de Eclipse Total. Atenção, porque ainda temos novidades para vos apresentar, novos trabalhos, com destaque para um que estará quase a sair. Ainda não saiu, mas nós já queremos a música e vamos falar um bocadinho sobre a artista daqui a pouco. Para já, não dá mais. É música de Andrea C. Já cá estamos ouvindo depois deste Não Dá Mais da Andrea C, a música então que acabamos de ouvir, fechando assim este espaço de entrevista e agradecendo mais uma vez à Andrea pela forma como nos recebeu e como conversou connosco, aliás, como puderam perceber, uma conversa bastante descontraída. Eu fico realmente grato não só à Andrea C, mas todos aqueles artistas que vão conversando comigo e têm esta postura tão descontraída. Já as conversas do dia 12, do dia 26 também, tiveram múltiplas vertentes, que não apenas a música referente aos artistas. São, portanto, entrevistas também a não perder, tal como do dia 19. Mas bom, vamos seguindo com música. Eu falei na entrevista que tínhamos aí uma novidade, não é? que não saiu, mas já chegou até nós. Pois é, a música é de Pedro Moutinho, fadista, que vai lançar o seu álbum a partir do dia 8 de julho. Mas o tema já cá está connosco e nós vamos então partilhar com o nosso auditório o tema. Já passou por cá na passada semana, mas agora falo um bocadinho deste mais este cantor, que é parente de Eldra Moutinho e que também se lançou no fado, e de uma forma muito bem conseguida. Depois de consolidar a sua carreira, chega o álbum que traz A Rua da Esperança, que é um tema, enfim, do novo fado, vamos chamar assim. Ou seja, é um tema com melodia diferente, com uma interpretação diferente, menos melancólica, menos triste, mas sempre fadista. E aliás, só assim poderia ser. Pedro Moutinho tem a alma do fado dentro de si. Vamos conferir então este tema, que se intitula Rua da Esperança, o fadista Pedro Moutinho. O álbum, como disse, só sai apenas no dia 28, mas a Antena Web já tem aqui o tema e vamos partilhar convosco. Não vou deixar apenas com um tema, vou deixar com dois, Susana Félix e Santos e Pecadores. Eles protagonizam o tema Quero, que aliás também é um tema muito interessante, numa vertente diferente, não é fado, mas são os Santos e Pecadores de regresso, uma das grandes bandas da música portuguesa de regresso, com um outro nome a solo, também ele, muito importante, Susana Félix. A música portuguesa de facto está a passar um bom momento, eu acho, a passar um grande momento, na minha opinião até, porque está a rejuvenescer, por um lado com projetos arrojados de pessoas novas, com ambições, com objetivos, de fazer algo diferente, e por outro lado, com alguns nomes da música portuguesa, com a sua, enfim, o seu renome, né? Rui Veloso, Santos e Pecadores, Marco Paulo, que também andam por aí a considerar a música portuguesa, não é? De facto, nomes que valem a pena ouvir, tanto os novos como os mais antigos, e é isso que vai acontecer. Pedro Moutinho, o nome mais recente, com esta Rua da Esperança, e depois então os Santos e Pecadores, que nos cantam com a Susana Félix, que já tem ela também 14 anos de carreira, com a Susana Félix, o tema Quero. Depois, mais novidades. Fico por aí. A Rua da Esperança tem ar de bom dia, e ninguém diria, ao nela passar, que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. São casas com rendinhas e vizinhos a espreitar, aqui toda a janela nos faz lembrar o lugar aonde a esperança nasce, onde a presença dela inunda toda a rua, até fazer inveja à lua. A Rua da Esperança tem ar de bom dia, e ninguém diria, ao nela passar, que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. Paredes, escadinhas, cada pedra é um desejo, um foto de alegria, sem paixões é cortejo, e é talvez no desgosto que se entende melhor o fado desta esperança, que aqui tem um tom maior. Abrir de uma porta e a luz numa janela são coisas que esta rua sabe trazer dentro dela, e que ao ver nos comove, nos prende e nos seduz, que até mesmo chorando o choro em esperança se traduz. A Rua da Esperança tem ar de bom dia, e ninguém diria, ao nela passar, que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar.

foi o tema que chegou até nós nesta edição, aliás, Live Your Life, a música que chegou até nós esta semana, e que me chamou a atenção porque é de um nome que tem uma singularidade no público, o cantor Mika, ele que regressa com um novo single, a música chama-se Live Your Life, e de facto é um regresso, e que bom. Voltando a falar em nomes com renome, que bom que Mika esteja de volta com mais um tema. É bom porque também vai consolidando o panorama internacional musical. É, hoje em dia, onde aparecem tantos nomes e tão depressa desaparecem, e temos toda a mídia centrada neles, também é bom que hajam nomes que aparecem e que ficam mesmo quando aparentemente a moda já passou. Estou-me a referir à voz... como é que ia dizer, não é sulfatizada, bom, aquela voz tipo Nuno Guerreiro, como é que se chama, não é sulfatizar a voz, bom, mas eu acho que os ouvintes perceberam, colocar um tom diferente à voz, recorrer quase que a umas segundas cordas vocais. O Nuno Guerreiro tem essa apetência, tem essa particularidade, não é o único, o Mika também a tem. E o tema Take It Easy ou Grace Kelly, por exemplo, eram temas que ele recorria muito a isso. A moda poderia ter passado, e passou, aliás, essa moda passou, mas o próprio Mika soube-se adaptar. E apesar de ainda recorrer a esse tom, tem já melodias diferentes, com outra evolução literária também e melodiosa. Vamos ficar então com Live Your Life, ou Live Your Life, a música de Mika. É o seu mais recente single que também chegou até nós esta semana, curiosamente, ontem à noite. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know. Pronto, Pois é, ouvintes, chegamos ao final desta edição do nosso Eclipse Total. As portas estão mesmo quase a fechar-se, não há tempo para mais. E eu vou despedir-me com um tema que gosto bastante. A música chama-se Hey Baby, tem muita energia, muito ritmo, e é um dos mais recentes singles de Tina T. Porquê que eu escolhi a Tina T para o final? Ora, nem mais, porque é ela a próxima entrevistada. No próximo sábado, dia 5 de julho, vamos conversar. Aliás, dia 6 de julho. Sim, porque eu passei, e já agora aqui uma saudação para a Joana Reais Pinto, e eu passei todas as entrevistas do mês de julho a falar, e já agora, ainda há um bocadinho eu fiz, a falar em datas no dia anterior. Ou seja, a próxima entrevista é dia 6, 13, 20, 27, e não 5, 12, 19, 26, como eu fiz questão aqui de dizer ao longo das entrevistas. Não, foi uma grande falha minha. Não, peço mesmo desculpa, mas enfim, é 6, 13, 20, 27 e, portanto, a entrevista do dia 6 de julho será com a Tina T. Vamos conversar com ela, conhecer um bocadinho mais sobre o seu mundo em termos artísticos. Uma evolução muito curiosa na carreira de Tina T. Ela é um exemplo de que, quando acreditamos, nós chegamos lá, mesmo quando está tudo contra nós. No caso, as portas fechadas da música portuguesa. Vamos conhecer esse percurso artístico de um nome particular na música portuguesa, e que bem que Tina T existe para a música portuguesa e continua a fazer-nos vibrar com as suas melodias. E este é um exemplo disso. Hey Baby, dá para vibrar, dá para sentir, porque tem energia, tem ritmo e, claro, tem aquela magia musical que é tão nossa e tão também da Tina T. Eu despeço-me, desejo a todos a continuação de uma ótima noite. Já de seguida, Everything But The Kitchen Sink, do Sean Klein. E então voltamos a encontrar-nos para o próximo sábado, dia 6, para mais uma entrevista, para mais muitas novidades. Esperemos que também do programa musical português. Eu gosto de trazer coisinhas novas para os nossos ouvintes, cantadas no nosso idioma, no português de Portugal. Mas pronto, também é bom darmos destaque àquilo que vai chegando de lá de fora à Antena Best, mas aqui o Eclipse Total também serve um bocadinho para isso. As novidades a nível internacional também têm esse destaque. E hoje conferimos várias delas. Pois é, eu despeço-me então com um forte abraço, tenham uma boa noite e até à próxima edição do Eclipse Total. Fechamos com Tina T e o tema Hey Baby. Sempre alguém que pode ocupar o lugar. Não sintas pena nem culpado de tudo terminar. Sabes brincar, jogar a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Sabes brincar, jogar a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Mais uma lágrima no meu coração. Hey baby, nem mais uma lágrima. Vou procurar outra paixão. Não há como voltar atrás, não tenho nada a perder. Contigo não quero mais nada, parei de sofrer.